cruz e o rei. Fonte. Texto do livro. Jesus, a dor e a origem de sua autoridade. Paiva Neto. Áudio demonstrativo. Capítulo 17. Jesus, o Cristo ecumênico, portanto, universal, o divino estadista, condição a que fez jus em virtude do extremo sacrifício a que se submeteu pelo esclarecimento de todos, como temos compreendido nesta análise, é o sol que não se apaga nem cria sombras. É, por isso mesmo, muito mais inspirador que vivamos sob o seu excelso luzir e a sua indiscutível autoridade. Quando o entronizaram na cruz, ele se tornou flagrantemente rei. Já o era e assim, então, se constituiu, à vista de todos, acima dos olhos ainda embaçados da humanidade, pelo modelo de resistência à dor moral e espiritual, de que foi e é paradigma, alçou-se como exemplo que todos devemos seguir. Promessa do reino messiânico a Davi. Deus falou a Davi, na sua promessa do reino messiânico, em Salmos 89, versículos 4 e 36. Firmarei o teu trono de geração em geração. A tua posteridade durará para sempre, e o teu trono será como o sol perante mim. E mais, no versículo 9 do capítulo 5 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, comprovadamente se encontra, conforme vimos estudando, o grau de pastor celeste, na qualidade de Cristo ecumênico e sacratíssimo estadista. Com o sangue dele, Jesus, por nós vertido, o Pai divinamente lhe concede inconteste autoridade. Digno és, Senhor, de tomar livro, o Apocalipse, e de desatar-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Com sua autoridade política, Jesus vai congregar e pastorear os que procedem de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Pois os, entre aspas, comprou com o seu sacrifício, quer dizer, com o suor de sua própria abnegação, e Jesus derramou sangue por nós. Conquistou-lhes a confiança e provou ser o bom pastor. Palavras que, no seu cerne, anunciam o ecumenismo divino. Que pensamento ou atitude restritiva pode impedir a realização da sua estratégia? A poderosa influência do mundo espiritual superior. Eis porque a política de Deus traz a cultura da sabedoria espiritual. Ela é o poder e a autoridade, que nascem das entranhas do Cristo, o santo condutor do Império Jesus, que disse, no seu Evangelho, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Reiteramos que essa, por certo, deve ser a lide uma vocação do verdadeiro político que realmente ama o seu povo. Servi-lo. Sem nunca reclamar de incompreensões e perseguições, que sempre vêm sobre os inovadores. Disse o Gandhi. Primeiro eles o ignoram, depois o ridicularizam, em seguida o combatem, e por fim você vence. Retome o que afirmei na passagem de 31 de dezembro de 1967 para 12 de janeiro de 1968. O PBV surgiu para atender a uma exigência espiritual do povo. Tudo parte originalmente do Espírito, a nossa procedência legítima. Quem, cidadão comum ou governante, civil, religioso ou militar, isso não compreender, evidentemente livre de ódios e radicalismos, estará, na condução da vida individual e coletiva, como que pegando um foguete em disparada, desgovernado, praticando e sofrendo tremendos desastres, para si e sua população. Jamais ignoremos, pois, a pujante influência exercida pelo plano espiritual superior sobre o comando do mundo físico, o governo da Terra, não me canso de afirmar, começa no céu espiritual, cuja existência afeta diretamente os destinos dos povos, conforme a observação do já citado filósofo chinês Confúcio, que, do alto de sua sabedoria, declarou: Analectos, Livro 7. O céu é o autor da virtude que há em mim. Para os que perguntam. Abrir aspas. Então, por que tanta confusão neste mundo se há uma orientação superior? Fechar aspas. Replico, porque existe também a lei da responsabilidade pessoal, em que entra o livre-arbítrio, que todo ser humano faz muita questão de ter. Por isso, é sempre bom destacar este pensamento de Alzira Zarur. A lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. A autoridade de Jesus. Ora, nesse contexto é digno relembrar um fato. Após suportar a ignorância dos contemporâneos e tornar-se o testemunho vivo de Deus, o instrumento de sua força, pôde Jesus revelar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Evangelho, segundo João, capítulo 6, versículo 51. A minha própria carne, isto é, o seu incomensurável esforço, a sua lição ímpar, a sua vitória sobre a dor, da qual nasceu, desde a fundação do mundo ou antes dele, a legitimidade do seu incorruptível poder. Jesus, envergadura cósmica do Apocalipse. A autoridade do Mestre dos Mestres proporciona ao Apocalipse uma envergadura humano cósmico espiritual que nenhum outro autor, por maior que seja, poderia conceder a esse livro, tão importante para a nossa sobrevivência. Aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo que seguros estamos, na divina segurança, das seguras mãos de Jesus. Carta à Igreja em Sardes. Ainda sobre a hipocrisia, que discutimos no capítulo 16 deste livro, vale transcrever a mensagem do Tático Divino à Igreja em Sardes. Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus, e as sete estrelas. Conheço as tuas obras. Tens a reputação de que estás vivo. Entretanto, estás morto. Sê vigilante, e consolida o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, guarda o bem, e faze penitência. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora me levantarei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas disto. O vencedor será assim vestido com roupas brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida eterna. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos de ouvir ouça, o que o Espírito diz, às igrejas do Senhor. Realmente, Jesus pode desmascarar os hipócritas, pois, como ele próprio revela, conhece, por força do seu poder, as obras de todos os seres da terra e do céu da terra. Graças a Deus. George Eliot. E o galo presunçoso. Em outra oportunidade, analisarei em minúcias essa correspondência. Carta à Igreja em Sardes. Do supremo governante do planeta Terra. Quero, por ora, enfatizar o seguinte: a turma de Sardes cresceu tanto, achou-se tão famosa, que, à exceção de alguns, pensou que, entre aspas, era a maior, jocosamente, a escritora inglesa Mary Ann Evans, 1819 a 1880, mais conhecida pelo pseudônimo George Eliot, uma vez concebeu frase curiosa, que, sabendo ela ou não, enquadra a igreja de que tratamos agora. Era como o galo que está certo de que o sol nasce para ouvi-lo cantar. Aquele grupo religioso começou a se esquecer do divino mestre, o generoso fundador da igreja sardense, porquanto Paulo apóstolo fora apenas um emissário dele, tocando o sentimento dos integrantes que viriam a formar a congregação. Jesus, o admirável taumaturgo, é quem dá a oportunidade de redenção a todos os membros das sete assembleias da Ásia. E mais, apesar de abrir aspas, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, fechar aspas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. A comunidade de Sardes vivia de aparências, estando praticamente morta em ideal. Por isso, o sublime objetivo da religião do terceiro milênio é Jesus, livre de quaisquer algemas que ainda lhe queiram impor, mesmo que bem intencionados, alguns de seus adoradores. Notas do texto 1, 2 e 3. 1. Império Jesus. Pesquisando o acervo da palavra do presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto, encontramos a grafia desta expressão no discurso dele em 31 de dezembro de 1992. Dias mais tarde, já em 5 de janeiro de 1993, ele o incluiu na página que dedicou aos militantes ecumênicos da política de Deus, intitulada Código de Ética Legionário, item 3. 2. Nota do autor. Em breve, lançarei um livro especialmente dedicado às cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. 3. Sete Assembleias da Ásia. Como também são conhecidas as sete igrejas da Ásia, descritas no Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Saiba mais sobre os livros do escritor Paiva Neto. Acesse www.cubeculturadepaz.com.br.